Saúdos, irmãos e as irmãs, na paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade à nossa devocional, hoje no capítulo 10 do livro de Josué. Capítulo 10 do livro de Josué. Esse capítulo, irmãos, é muito importante porque ele nos faz perceber que o nosso Senhor, de fato, é o Todo-Poderoso, e nada pode prevalecer contra ele, nem ninguém pode prevalecer contra ele, contra a sua vontade, contra o seu povo. Essa é a ideia do capítulo. Ninguém pode prevalecer contra Deus, nem contra o povo do Senhor. Ele nos dá vitória. Ele nos dá vitória com sinais e maravilhas. Nós temos que nos apropriar disso. Deus é poderoso, nos dá vitória e opera sinais e maravilhas até os nossos dias. E temos que tomar posse disso. E é claro que o contexto geral do livro de Josué é o da conquista da Terra Prometida, e o capítulo 10 vai falar sobre povos conquistados. Mas nós sabemos que esse é o contexto de Josué. Mas a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós temos três inimigos: o diabo, o mundo tenebroso e a velha natureza. E nada, nem ninguém, pode prevalecer contra o Senhor. Se aproprie disso. Se você se apropriar disso, eu já estou satisfeito e tenho certeza que o Senhor estará satisfeito. Mas é claro que a leitura do texto, mostrando os sinais e as maravilhas do Senhor, vão ser fundamentais para alicerçar essa afirmação de fé. Leamos a devocional de abertura e logo em seguida vamos para Josué capítulo 10. O amor cuida. Considere essas duas situações. Um homem tem sérios problemas com seu carro velho, então ele leva ao mecânico. Depois que uma avaliação é feita, ele descobre que o carro precisa de uma revisão geral, o que custaria boa parte do seu orçamento. Por causa do alto custo do reparo, ele decide abrir mão do carro e gastar suas economias em um veículo novo. Parece lógico, certo? Parece lógico, certo? Outro homem, um engenheiro, acidentalmente comprime sua mão em um equipamento. Ele corre para o hospital, tira o raio-x, descobrindo que existem vários ossos quebrados. Apesar de frustrado e com muitas dores, ele utiliza suas finanças de bom grado para ter a mão medicada e restaurada. Então o engenheiro cuidadosamente trata dela de forma que nos meses seguintes seja restabelecida. Esse caso provavelmente também lhe parece lógico. O problema com a nossa cultura, irmãos e irmãs, é que o nosso lar é tratado mais como o primeiro caso que nós lemos. Quando temos dificuldades, você é encorajada a jogar a toalha, ou encorajado. Porém, mães que não têm essa visão não entenderam ainda, porém, mães que têm essa visão não entenderam ainda o real propósito da família. A verdade é, nosso lar é mais como o segundo caso. Somos parte uns dos outros. Você nunca arrancaria a sua mão se ela estivesse ferida, mas pagaria o que pudesse pelo melhor tratamento médico possível. Isso acontece porque a sua mão é muito valiosa para você. Ela é parte de quem você é, assim como seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu sobrinho, seu irmão. A família é um lindo mistério criado por Deus. Estamos ligados física, mental e espiritualmente e emocionalmente ao longo do caminho. Você é desapontado e a realidade de que se casou com uma pessoa imperfeita se manifesta. E a de que tem filhos imperfeitos também. Isso, contudo, não muda o fato de seus filhos ainda serem parte de você, bem como o restante da sua família. E ele deve ser tratado com a mesma educação e com o mesmo cuidado com que você se trata. Quando demonstramos amor a nossos filhos ou parentes, estamos demonstrando amor a nós mesmos. Mas existe outro lado dessa moeda. Quando você maltrata seu filho, seu familiar, também maltrata a si mesmo. Pense nisso. A vida de vocês está agora trançada uma à outra. O seu filho, seu familiar, não pode sentir alegria ou dor, receber bênção ou maldição, sem que você também seja afetada, seja afetado. Então, quando você ataca seus filhos, pais, avós, familiares, é como atacar o seu próprio corpo. É hora de deixar o amor dominar seu pensamento. É hora de entender que seu familiar é tão parte de você quanto sua mão, seus olhos, seu coração. Ela também precisa, ou ele também precisa, ser amado e cuidado. Não existe amor sem cuidado. E se existisse algo causando dor e frustração, então você deve tratar disso com o mesmo amor e ternura como trataria uma ferida corporal. Se ele ou ela, de alguma forma, está machucado, você deve se ver como um instrumento que ajuda a levar cura para a sua vida. À luz disso, pense em como você trata o corpo físico dos seus familiares. Você cuida deles como cuida do seu? Você cuida da necessidade deles como cuida das suas? Você se dirige a eles com respeito e ternura? Você sente prazer em quem eles são? Ou faz eles se sentirem tolos e envergonhados? Assim como você aprecia os seus próprios olhos, mãos e pés, você deve apreciar os seus familiares, como quem aprecia um presente muito caro. Não permita que a cultura ao seu redor determine o valor do seu amor, da sua maternidade, sua paternidade, sua irmandade. Compará-los a algo que pode ser descartado ou substituído é desonrar o propósito de Deus para a família. Seria como amputar um membro do seu corpo. Ao invés disso, o lar deve ser o retrato de amor entre as pessoas imperfeitas, que escolheram amar umas às outras apesar de tudo. Quando você olha para os seus filhos ou familiares, está olhando para a fina parte de você mesmo. Então trate bem filhos e familiares em geral. Fale bem deles. Nutra e cuide dos amores da sua vida. Glória a Deus por essa palavra. Cuide dos seus familiares, cuidemos dos nossos familiares, assim como nós cuidamos de nós mesmos. E se você não está se cuidando bem, cuide-se bem. Cuide-se bem e depois cuide dos outros, apesar do erro dos outros, porque você também errou. Você também já pecou. Não se julgue alguém acima do pecado, porque isso é uma mentira. Não faça isso de modo algum, de modo algum. O Senhor nos ensina um outro modelo de relacionamento, um outro modelo de amor. Deus nos perdoou os pecados na cruz do Calvário e nos ensinou no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores ou aqueles a quem temos ofendido. Faça isso, irmão, faça isso, irmã, e que essa palavra seja uma bênção na nossa vida hoje. Depois de ter dito a você, eu repito mais uma vez. O texto vai falar sobre o poder de Deus, ninguém pode detê-lo, e ele opera sinais e maravilhas na nossa história para que alcancemos os objetivos que temos e conquistemos aquilo que ele nos prometeu. No caso de Josué 10, é a conquista da terra prometida. Tá bem? Vamos caminhar? Josué capítulo 10. Ora, aconteceu que Adonizedeque, senhor da justiça, rei de Jerusalém, foi informado de que Josué tinha conquistado a grande cidade de Ai, destruindo-a completamente. Soube também que Josué havia feito com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, mas que o povo de Gibeon conseguira realizar um pacto de paz com Israel e estava vivendo no meio dos israelitas. Ele e seu povo sentiram grande temor, pois Gibeon era uma cidade tão grande como as cidades governadas por reis, e ainda maior que Ai. E todos os seus homens eram considerados fortes guerreiros. Então Adonizedeque, rei de Jerusalém, mandou um apelo a Ruão, rei de Hebrom, a Piran, rei de Jarmut, a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Subi a mim depressa e ajudai-me a atacar Gibeon, pois essa cidade fez a paz com Josué e com o povo de Israel. Os cinco reis amorreus, tendo-se reunido, subiram eles e todos os seus exércitos, a saber, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmut, rei de Laquis e o rei de Eglon, sitiaram a Gibeon e atacaram. Os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué: não abandones teus servos, apressa-te em subir até nós para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam as montanhas coligaram-se contra nós. Imediatamente Josué partiu de Gilgal, ele, todos os seus guerreiros e toda a elite do exército de Israel. E Yahvé falou a Josué: não os temas, eu já os entreguei nas tuas mãos e nenhum deles te poderá resistir. Aleluia! Eu repito esse versículo. O Senhor falou a Josué: não os temas, eu já os entreguei nas tuas mãos e nenhum deles te poderá resistir. Como o texto é um pouco mais longo, eu já vou aplicar. Meu irmão, minha irmã, não tema. O Senhor já entregou o diabo, o mundo e a carne nas nossas mãos e nenhum deles poderá nos resistir. Josué atacou de repente, depois de haver marchado toda a noite desde Gilgal. Versículo 10. O Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel, que lhes impôs severa derrota em Gibeon. Os filhos de Israel os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram ao longo de todo o caminho até Zeca e Maquedá. Azeca e Maquedá. Ora, enquanto fugiam diante de Israel na descida de Bet-Heron para Azeca, o Senhor, ou Azecá, o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granizo que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas. Primeiro, o Senhor entregou os adversários nas mãos e nenhum deles pôde resistir a Josué, e hoje para nós nenhum. Se nós tomarmos posse do poder do Espírito Santo, nenhum poderá nos resistir. Segundo, o Senhor envia um sinal do céu, um sinal e maravilha. Ele lançou sobre eles do céu enormes pedras de granizo e mataram mais pessoas que as espadas, para provar mais uma vez que o poder é do Senhor e não nosso. Sigamos. Versículo 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Yahvé diante de todo o povo de Israel: Sol, detente em Gibeon, e tu, ó Lua, silencia-te sobre o vale de Aijalom. O sol parou e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não isso, ora, está isso escrito no livro de Iachá, dos justos. O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte quase um dia inteiro. Terceiro lugar, irmãos, pelo poder de Deus, pela palavra do homem de Deus, é um caso muito específico, não vai ficar acontecendo todo dia, toda hora, mas por causa do homem de Deus ter falado, declarado, profetizado, ministrado, o sol parou e a lua ficou imóvel. Terceiro lugar, Deus pode enviar pedras e ele pode fazer o sol parar e ele pode fazer também com que a lua fique imóvel. Em terceiro lugar, meu irmão, minha irmã, o Senhor pode fazer o sol parar, ele pode fazer o seu dia render mais, de tal maneira que você prevaleça nas lutas dessa vida, ele pode fazer a lua ficar imóvel, de tal maneira que tudo colabore para a nossa conquista. Versículo 14. Nunca houve dia como aquele, nem antes depois, nem antes nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso só aconteceu desse modo porque Yahvé lutava por Israel. Retornou Josué e com ele todos os israelitas ao acampamento em Gilgal. Versículo 16. Aqueles cinco reis fugiram e esconderam-se na caverna de Maquedá. No entanto, Josué foi informado de que eles tinham sido encontrados na caverna em Maquedá. Então ordenou Josué: rolai grandes pedras à entrada da caverna e colocai junto a ela, homens para guardá-la. Vós, todavia, não vos detenhais. Persegui vossos inimigos. Atacai-os pela retaguarda e não os deixeis chegar às suas cidades, pois o Senhor vosso Deus os entregou nas nossas mãos. Em quarto lugar, irmãos, não somos nós, corpo vivo de Cristo, que temos que ficar encurralados. Quem tem que ficar encurralado é o maligno, o mundo tenebroso e a velha natureza. Por isso o Senhor está dizendo, aqui como disse a Josué e ao povo de Israel, não vos detenhais, persegui os vossos inimigos. Somos nós, era o povo de Israel quem tomava a dianteira aqui, o Senhor à frente, e o povo de Israel, ao invés de ficar amedrontado, não, o Senhor os motivou e deu poder, e eles não se detiveram, eles perseguiram os inimigos, eles atacaram pela retaguarda e não deixaram chegar às suas cidades, pois o Senhor nosso Deus os entregou nas mãos deles, e conosco é a mesma coisa, em quarto lugar. Não vos detenhais, irmãos. Não somos nós que temos que ficar encurralados pelo diabo, o mundo e a velha natureza. Ataquemos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, ou seja, aos seus esconderijos malignos, pois o Senhor vosso Deus os entrega nas nossas mãos. Versículo 20. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de lhes infligir uma grande derrota, a ponto de exterminá-los quase que a todos, alguns sobreviventes conseguiram escapar e entrar nas cidades fortificadas. Todo o povo israelita voltou ao acampamento são e salvo, junto com Josué em Maquedá. E depois desse acontecimento, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Em quinto lugar, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Israel na conquista da terra prometida, nós que estamos em direção à terra prometida, ao novo céu e à nova terra, ao paraíso, onde vamos habitar eternamente, ao novo céu e à nova terra, voltemos, mantenhamos a nossa postura firme no acampamento da nossa história. E depois desses acontecimentos, ninguém mais, quando eles olham e verificam os sinais e as maravilhas, ninguém mais ousa abrir a boca para provocar os israelitas. Então Josué ordenou: abri a entrada da caverna e fazei sair dela os cinco reis e trazemos. Agiram, pois, assim, e tiraram do fundo da caverna os cinco reis, o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis, de Eglon. Assim que levaram todos esses reis à presença de Josué, ele convocou todos os homens de Israel e instruiu os comandantes do exército que o haviam apanhado: aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço desses reis. Ao que eles se aproximando, puseram o pé sobre o pescoço deles. Então enfatizou Josué: não temais, e nem vos acovardeis, mas sede fortes e destemidos, pois assim tratará Yahvé todos os inimigos contra os quais tendes de combater. Em seguida feriu e matou os reis inimigos, e mandou que fossem pendurados em cinco árvores bem altas, onde seus corpos ficaram à vista de todos até o cair da tarde. Ao final do dia, por ordem de Josué, tiraram-nos das árvores e lançaram-nos em cavernas, na caverna onde haviam buscado refúgio. Foram colocados grandes pedras à entrada da caverna, as quais permanecem lá até o dia de hoje, ou seja, até o dia em que foi concluído o livro. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é mais um ponto. Deus falando com Israel: não temais, nem vos acovardeis, sede fortes e destemidos, porque o Senhor está entregando, tratando todos os inimigos com os quais tende de combater. Para nós, indo direto às aplicações pela extensão do capítulo, para nós, não temais, nem vos acovardeis, mas sejamos fortes, destemidos, pois o Senhor tratará os inimigos, o diabo, o mundo e a velha natureza com os quais tendes de combater. Velha natureza também chamada de carne. Tá bem? Então, em nome de Jesus, sejamos fortes, não temamos. Sejamos fortes e destemidos, não nos acovardemos diante da batalha espiritual, porque o Senhor fez com Israel e faz até hoje com o seu povo, que é a nova Israel. Versículo 28. No mesmo dia, Josué atacou e conquistou Maquedá, matou o rei à espada e exterminou todos os moradores da cidade, sem deixar um só sobrevivente, e fez com o rei de Maquedá exatamente o que havia feito com o rei de Jericó. Agora é uma sequência onde ele vai conquistando, conquistando, conquistando, e sempre o relato da mesma maneira, tá bem? Nos ensinando a mesma coisa. O Deus que deu a conquista a Josué nos dá a conquista hoje pela fé na palavra e pela comunhão com ele. Versículo 29. Então Josué todo o exército de Israel com ele avançaram de Maquedá para a cidade de Libna e também o atacou fortemente. E Yahvé a entregou com o seu rei nas mãos de Israel, que passou completamente, que a passou completamente ao fio da espada, bem como a todo ser vivo que lá se encontrava. Não deixou nenhum sobrevivente sequer. Tratou o seu rei do mesmo modo que tinha tratado o rei de Jericó. Então Josué e todos os homens de Israel com ele passaram de Libna e Laquis, que a sitiaram e atacaram. E Yahvé entregou Laquis nas mãos de Israel, que a conquistou no segundo dia, e também matou a espada todos os que viviam nessa cidade, da mesma maneira como havia agido em Libna. Nesse interregno, Horão, rei de Gezer, ou Gezer, fora socorrer Laquis. Todavia Josué igualmente o derrotou, e ele a ele e a todo o seu exército, sem deixar um só adversário vivo. Josué e todos os homens de Israel com ele avançaram de Laquis para Eglon, cercou-a e atacou. Os israelitas tomaram essa cidade no mesmo dia em que a sitiaram, feriram-na à espada e aniquilaram todos os que nela moravam, exatamente como haviam feito ao povo de Laquis, ou Laquis. De Eglon, Josué subiu com todo Israel a Hebrom e também atacaram essa cidade. Tomaram-na e passaram ao fio da espada, bem como seu rei, todos os seus povoados e aldeias e tudo que nessas terras se achou de ser vivo, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram completamente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito em Eglon. Logo depois, Josué e todo Israel com ele voltaram e investiram contra Debir, tomaram a cidade com seus reis e todas as suas aldeias e os mataram à espada, liquidaram todos os que nela habitavam, igualmente, sem deixar um único sobrevivente. Fizeram com Debir e seu rei o que haviam feito com Libna, o seu rei, e com Hebrom. E foi desse modo que Josué tomou posse de todo aquele território, incluindo a Serra Central, o Negueb, a Cefelá, as planícies, e as encostas, com todos os seus reis e exércitos. Não permitiu que sobrevivesse um só inimigo, exterminou todo ser que respirava como anátema, como amaldiçoado, como maldito, tá bem? Tudo em conformidade com o que Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, havia expressamente lhe instruído. Josué derrotou e aniquilou todos os seus adversários, desde Cádiz Barneia até Gaza, assim como toda a região de Gósen e de lá até Gibeon. De igual modo, subjugou todos esses reis e conquistou suas terras durante uma única campanha militar, porquanto Yahvé, o Senhor Deus de Israel, combateu à frente dos filhos de Israel. Josué derrotou os inimigos. E olha a extensão. Observe depois no seu mapa, no final da Bíblia, ou hoje é fácil com a internet, verifique a extensão. De igual modo, ele subjugou todos esses reis e conquistou suas terras durante uma única campanha militar. Isso foi em uma investida militar. Por que aconteceu isso, pastor? Porquanto Yahvé, o Senhor Deus de Israel, combateu à frente dos filhos de Israel. Quando o Senhor está na causa, quando o Senhor está combatendo, quando o Senhor é o Senhor dos exércitos, quando ele decide que é assim, determina que é assim, porque prometeu já no passado aos patriarcas, ele então dá a vitória. Quando o Senhor nos promete, ele nos dá a vitória. E em uma campanha militar, nós vencemos o diabo, o mundo e a carne. Finalmente, Josué, com todo o exército de Israel, retornou a seu acampamento em Gilgal. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Que legal nós podermos ter feito a leitura de todo o capítulo, porque ele dá a amplitude do que Deus fez. Os primeiros 5 reis atacaram Gibeon. Gibeon pediu ajuda. Josué socorre a Gibeon. O socorro vem do céu. Ocorrem sinais e maravilhas. Enormes pedras de granizo. Depois o sol se detém. A lua silencia. O sol para. A lua fica imóvel. Porque Deus está na causa. E retorna Josué com os israelitas. Os 5 reis que atacaram fogem apavorados, mas eles são pegos e são exterminados, juntamente com todos os seus povos. Por quê? Porque Deus está na causa. No nosso caso, desde o Novo Testamento, nós entendemos que a nossa luta já não é mais contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades espirituais, dominadores desse mundo tenebroso. Então, nós podemos ter a vitória, voltar para o nosso acampamento, a nossa vida, a salvo, na certeza de que Deus faz o sol parar e a lua ficar imóvel, porque o Senhor está na causa. Quando o Senhor está na causa, ninguém detém que a obra é santa e o Senhor deu a vitória sobre todos os inimigos e eles pereceram. Mas ele continuou, do versículo 28 até o 40, e fez outras conquistas em todas aquelas cidades que estão mencionadas. E isso tudo aconteceu de tal maneira que eles conquistaram desde Cades Barneia, o lugar onde tinham espiado a Terra Prometida, até Gaza. Toda a região de Gósen. Subjugou os reis, conquistou as terras numa campanha militar, porque o Senhor, Deus de Israel, combateu à frente deles. Que Deus os abençoe. Que nós lembremos que se o Senhor está conosco, segundo a sua ordenança, segundo a sua palavra, contra o diabo, o mundo e a carne, nós vamos prevalecer. E os inimigos é que vão ficar apavorados. Não precisamos ficar com medo, nem acovardados, porque o Senhor nos dá a vitória. Ele nos dá a vitória e nós conseguimos, então, o socorro vem do céu. Se for preciso, o Senhor faz parar o sol. Se for preciso, o Senhor pode fazer a lua ficar imóvel. Claro que isso é um episódio. Não fica acontecendo em toda a história bíblica. Eu estou só citando para dizer o que o Senhor pode fazer. E nós podemos ter a certeza que o inimigo será totalmente derrotado até o dia da volta de Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe. Primeiro com aquela mensagem linda, devocional. Se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Se somos uma família, amemos, e amar é cuidar. Quem ama, cuida, zela, toma providências para que todo o corpo esteja bem. E aqui, com essa vitória triunfante de Josué, por causa do poder de Deus, sinais e maravilhas continuam acontecendo até os dias de hoje e podem continuar acontecendo, se não essas, outros sinais, outras maravilhas. Está aí a própria natureza manifestando a glória de Deus e o firmamento anunciando a obra das suas mãos. Ou seja, nós temos sinais e maravilhas. E o Senhor se manifesta com sinais e maravilhas, esses e outros, e nos dá vitória contra todo o mal. Tá bem? Que Deus abençoe a todos os irmãos e os irmãos e as irmãs fiquem na paz do nosso Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, o poder de operar sinais e maravilhas, a consolação do Espírito Santo, sua unção de conquista, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.